dia, tá bom? Meninas, começa a entregar o currículo. DJ Terrani tá dando trabalho. É o trio da putaria, tá mandando pra Lulu. É o trio da putaria, tá mandando pra Lulu. Brinquedo, puxa o cabelo, fica o chu, já vai na bunda. Brinquedo, puxa o cabelo, fica o chu, já vai na bunda. Aí chega o vigarista pra completar a suruba. Aí chega o vigarista pra completar a suruba. Ela gosta de tomar na jota, ela gosta de tomar na bunda. Ela gosta de tomar na jota, ela gosta de tomar na bunda. Toma na bunda, toma na bunda, toma na bunda, toma na bunda. Desce com a bunda, menina, com a bunda tu desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce com a bunda, menina, com a bunda tu desce, desce, desce com a bunda, menina, com a bunda tu desce, desce. Meninas, comece a entregar o currículo. DJ Terrani tá dando trabalho. É o trio da putaria, tá mandando pra Lulu. É o trio da putaria, tá mandando pra Lulu. Brinquedo, puxa o cabelo, Pikachu já vai na bunda. Brinquedo, puxa o cabelo, Pikachu já vai na bunda. Aí chega o vigarista pra completar a suruba. Aí chega o vigarista pra completar a suruba. Ela gosta de tomar na jota, ela gosta de tomar na bunda. Desce com a bunda.